não desistir jamais. Pode ter dificuldade, nunca olhe para trás. A luta termina, mas a guerra não para. Guerreiros tem guerreiros, vamos pra batalha. Guerreiro na luta, não desistir jamais. Pode ter dificuldade, nunca olhe para trás. A luta termina, mas a guerra não para. Guerreiros tem guerreiros, vamos pra batalha. Na luta eu tô, não desisto jamais. Sou guerreiro de fé, contra mim quem puder. Juntamente pelo certo, só pregando a paz. Combatendo todo dia sem olhar para trás. Meu passado foi duro, é difícil de falar. O crime e as drogas foi difícil de largar. Nos séculos atrás o prisioneiro eram os negros que lutaram com fé, com coragem, sem medo. Mas hoje tô aqui, descendente de um negro que lutou contra a guerra pra vencer os preconceitos. Pai José é um nome que eu lembro para sempre, que fez muitos guerreiros e ajudou muita gente no túnel do tempo. 2008 é o ano de criar consciência, realizar muitos planos. Sou pobre, preconceito impera sobre mim. Porque canto rap, desfazem-me aqui. Na luta quanto tempo lutou, as algemas caiu e o mundo mudou. Mas hoje tô aqui com a cara e a coragem. Não é uma ficção, é a pura realidade. Guerreiros, a luta não desiste jamais. Pode ter dificuldade, nunca olhe para trás. A luta termina, mas a guerra não para. Guerreiros, tá guerreiros, vamos pra batalha. Guerreiros, na luta não desiste jamais. Pode ter dificuldade, nunca olhe para trás. A luta termina, mas a guerra não para. Guerreiros, tá guerreiros, vamos pra batalha. Estatisticamente falando, eis aqui um MC, um guerrilheiro guerrilhando. Não tô aqui de braços cruzados parados. Através das minhas rimas tô buscando resultados. Lá do passado eu ganhei a inspiração de guerreiros que lutam pra conseguir libertação. E hoje não desisto, eu tenho compromisso. Eu chamo você pra resgatar muitos feridos que vivem nas favelas, nos guetos e nas vielas, e não tem o que comer. E vive na espera, a maioria se revolta e entra para o crime. Vários manos e destruir várias famílias. É isso que o sistema quer. Eu ignoro, eu luto contra ele, caminhando pra vitória. Você atrás das grades não desista jamais. Eu acredito em você, guerrilheiro da paz. Emissários do gueto, representante anterior, Paulista, conexão com Porto Alegre. Os guerrilheiros tá na pista. Salve, salve, guerreiro, onde quer que esse som possa chegar. É só colar com nós. Guerreiro na luta, não desiste jamais. Pode ter dificuldade, nunca olhe para trás. A luta termina, mas a guerra não para. Guerreiros, que é guerreiros, vamos pra batalha. Guerreiro na luta, não desista.